Bravo Uniforme, solo aos 35, libere a direita ao estacionar a frequência ali. Nível 060. Como está aqui? Guardião 08, mantém esperas no setor, aguardando instruções para ingressar no final da 17. Passa espera na outra parte, ao guardião 08. Está presente voo e Romeu Fox, 018. Romeu Fox, 018, gol 62. Oceaner 6210, prossiga para 3.000 pés, o altímetro no 015. Para 3.000 pés com o V15, Oceaner 6210. Abraço. Vitor Charlie Hotel, incremente a ração de descida para 1.500 pés, prosseguindo via corredores Vitor Charlie Hotel. Eu vou falar de pista agora mesmo, pegou no 14, Oceaner. Patrulha Salvador, boa tarde, tá? 3217, decolou cruza B500 pés pela Arbor. 3217, contato radar na decolagem. Subou 360, saída Arbor. Sobe ao 360 pela Arbor, tá? 3217. Está na final, mas está travado. 3560, cheque o trem, vento 80 graus 09, nós aguardamos o pistalista. Cinco meia zero, livre pouso no zero, vento 80 gás 109. Pouso 3-1-4, decolado aos 37, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, bom trabalho, minha 3-1-4. Tem que uniforme, prossiga na chegada à mar e desça para o 070. De 108 autorizado ingressar final da 17. Tem um ATR da Trip a 1 milha do externo. Enquadre-se como número 2. Número 2, então tá com o mesmo chequeiro, já visual. O vai de 108, tem que ingressar final da 17. Salvador, boa tarde, Oceaner 6314, saída Momo. Oceaner 6314, contato radar na decolagem, Subol 340. Subida 340, 6314. Autoriza voar direto Momo, senhor? Direto Momo, 6314. Obrigado, Alberto. Estabilizado, NS, Trip 5487. Trip 5487, chame Torre 18, decimal 95. 18895, obrigado, boa tarde. Mais se encontra? 230 para 230, Brasil. 10 até bridge, após a pirulou no 6, conforme a rota. Decola da pista 17, com primeira curva direita na subida da El, transição Motiva. Aciona 5575 e o controle 120.8. 02, Caravan, da Polícia Militar, efetuando esperas. A sua esquerda vai aproximar para a final da 17 e não vai interferir com o tráfego. Aeronauticast, está baixado, travado, 5487. Guardião 08, complete 360, enquadra-se na final da 17. Complete 360, final da 17, Guardião 08. Total Fianc, da Eoleda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. E o controle em 120.8. Movimento curva esquerda pro a 020, limitado pelo curso localizador. Em 118, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. 70 graus 109. Primeiro posto, 5487. Alfa Juliette 06. Paulo, Salvador, voo 1169, para busca e funcionamento. 1169, coordenada equipe de sol, repete ataque. passando para ataque do Coronel Menor. Esquerda norte, limitado pelo Loki, o Estado de Arte. Controle de acionamento 314, tem um tráfego 12 horas, 5 milhas, tem acionamento 13, teria como confirmar? O tráfego é um visual, mantendo os corredores aí para aproximação, setor norte do campo. Paciente, obrigado, minha empresa não corre. Gol 1869, 45 para o Loki, curva esquerda, proa 150, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 150, 2000, reporte estabilizado, gol 1869. Duas aproximações previstas para 17, aguarde. 620, afirmativo, centro Recife, 2685, alterno 2545. Autorizado, pouso pista 17, tráfego avistado, vento 180099, para o Guardião 08. Autorizado, pouso, Guardião 08. Charlie Tel, chame torre 118, decimal 95. 295. Diz que Bravo Charlie, reduza para 200 mais. Reduzindo para 200, Bravo Charlie. 7, Solos 42, libera a direita, Solino 219. Direita 219, 487. Victor Charlie Hotel, continue mantendo a proa da projeção da final do 97, repassa interceptando o eixo. Contra interceptando o eixo, Charlie Hotel. Programa esperas a 3 milhas da cabeceira no 7, Victor Charlie Hotel. Sim, Charlie Hotel. No 0, Sanear está no lado. 6210, completa LS X-Ray, chamando torre 18, decimal 95. 18,95, completo. Torre Salvador, Xanel 6210, no localizador. 6210, continue aproximação, reporte trem checado, 180 graus 07 mais. Parei. 095, bravo, cara. Guardião 08, Solos 43, autorizado backtrack, táxi até o Graia. P2231, decolado aos 43, controle no 208. 208, passarei 2231. Pochilé 6210, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, o vento 170 graus 8 nós. Check trem. Repouso, pistão na 0, Xanel 62, 10, tá baixando agora o trem. Reporte trem checado, 6210. Pera aí. 231, boa tarde. Utilizado, gol 869. 1869 completa o ILS X-Ray, chamando torre 198, decimal 95. 95, obrigado, gol 869. Whisky Bravo Charlie, desça e mantenha 3 mil pés. Hotel de Salvador, passadeiro 2231. Estabilizou, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, reduzindo para aproximação, está seguindo o Boeing 738 com 150 de ground speed à sua frente. Completando a SXWay, aguardando a transferência de comunicações. Posso trocar. Whisky Yankee Uniforme, reduza para 2009. Reduzindo agora para 200. Motor de Salvador, passadeiro 2231. 231, acione código 5571. Esquerda, reporta interceptando o eixo da final da 17. Porta lá, Carrapel. Obrigado. O passarido. Liberado, saída bom, muito obrigado, 2231. Tá 3217, chame Centro Recife, frequência 1260, alterno 1288. 1260, 1288, Recife, tá 3217. O Skank Uniforme, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo curso do localizador. O Skank Uniforme. Liberado, 010, Pereira, proa 010, limitado pelo Consul. Bravo Charlie, consiga na flor de duna para interceptar o localizador? Na flor de duna, já interceptando o lote. O Chanel 6314 passou 170, chame Centro Recife 12545, alternando 2085. As linhas da cabeceira 97 não vai interferir com a sua aproximação. Puxa, eu guardo a transação de pouso, baixou e travou, gol 869. Interceptor final, baixado e pegado, Victor Charlie Hotel. Novo 360 pela sua esquerda, Victor Charlie Hotel, porta reinterceptada. Porta lá, Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, você tem 360 mais longo, por gentileza. Victor Charlie Hotel. Paciente, Charlie Hotel. Oxenê 6210, solos 43, beira direita, sua linha 219. 219, liberar, 6210. O Skank Uniforme informa que ultrapassará o curso do localizador. Tem como novo limite o QDA Mike 120 de Simbra. Reduza para 1.80 nós. Whisky Yankee Uniforme. Reduza para 1.80 nós. Skank Uniforme vai ultrapassar o curso do localizador. Informe para atingir 5.000. Gente, desça para 3.000 pés. Whisky Yankee Uniforme. 3.000 Whisky Yankee Uniforme. Azul 4206, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 015. Tenha a confirmando, vai decolar dono 7 ou dono 0? Fui LS. Botará, fui LS, descendo para 2.000, bravo Thiago. Azul 4206, desça para 4.000 pés, 1015 altímetro. Tenho mais um tráfego para a final da 1-0. O Victor Charlie Hotel vai ter que aguardar. 2-3-1? 2-2-3-1 no contato, radar estabelecido, passando 6.200 pés. Ciente, a possibilidade de voar para o de WhatsApp? 1-0 para o 1-7, vale. 1-7. Informo que se cancelar vai perder a prioridade, é o número 3 para 1-7. Segue para 1-0 então, senhor. Continue a aproximação, cheque o trem, aguardando informação de pista livre. 1869, solo aos 48, libera a direita, solo 1219. Entrando 219. Victor Charlie Hotel, mantém esperas no setor e aguardando instruções. Aguardando, Charlie Hotel. Mike Foxtrot Serra, já checou o trem? Baixado e travado, senhor. Mike Foxtrot Serra, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0, graus 612 de nós. Foxtrot Serra, certo. Victor Charlie, até tem condição de completar o 360 e ingressar na final da 1-7? Uma hora, Charlie Hotel. Agiliza. Para 500 pés. Do 4206, informo que será necessário ultrapassar o curso do localizador. Tem como limite o QD Mike 120 de Simbra. Controle, Golf Kilo Oscar, alguma aeronave fazendo espera na rodatória? Afirmativo, temos um Papa Alfa Tom 4. Gente, Golf Kilo Oscar. Whisky Bravo Charlie, reduza para aproximação final, completando LS X-Ray, chamando torre agora em 1-8 desse ponto 95. Sim, passando a torre da 95, obrigado. Whisky Yankee Uniforme, desça para 2.000 pés na Pro de Duna, reporte estabilizado o curso do localizador. 2.000 Pro de Duna, chamará estabilizado o curso. Whisky Yankee Uniforme. Doutor, bom dia, o Papa Tango, Whisky Bravo Charlie, fui LS, bota esta vista, baixar esse lado. Whisky Bravo Charlie, continue a aproximação, vento no 60 graus 079, forma aeronave. É, enquadrando-se na final da 1-7, não vai interferir com a sua aproximação. Whisky Bravo Charlie. Bravo Charlie. Salvador, o 1-9-9 no ponto de espera, pronto. Mantém o ponto de espera, o 1-9-9. Sinal baixado, checado, Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, livre pouso 1-7, vento 1-7-0, grau 09 mais. Livre Charlie Hotel. 118, decimal 95. 118, mais um ingrato. Delta 510, passou 010, Mike, com Delta, mantenha espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Tomando. Visual com o campo, que é o Golf Quilote. Golf Quilote, está ciente. Xambi Torre, 118, decimal 95. 295, Golf Quilote. Solo 1219. 4206, reassuma a navegação da presente voo direto Puna para interceptar o curso do localizador. Azul 4206. Cinco. Dado táxi à sua esquerda, mantenha a posição na Golf, na Quebec, e aguarde pelo cruzamento. Fox Terra, autorizado Alfa, Juliette, parte principal, Lima e Mike, reporta na Quebec para cruzamento. Alfa, Juliette. Eu reporto na Quebec para cruzamento, Mike, Fox Terra. É 919 para Campinas, boa tarde, prepara a subida da Euleda, transição Motiva e aguarda cópia número 2. Sim. 973, pronto, cópia. Autorizado Recife no nível 310, decolando a 10 com curva esquerda na Cuca, transição Aracaju, intercepta perigo 58 e sai conforme a rota. Aciona 50 no 2, controle 120, decimal 8. Quatro, dois, zero, meia, reduza para... Condições de reduzir para 1970 nós? Gente. 360 pela sua esquerda. Ok, vai reduzir o máximo aqui o Golf Quilote, descendo para meu pé. Zoom 6919, transcópia. Realizador, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, chame torre agora em 118, decimal 95. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa. 660 pela esquerda, Golf Quilote. Oi, o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, continue na final. Aproximação, reporte está enxergado, vai ter 660 graus no 9. Whisky Yankee Uniforme já com o trem embaixo. A intenção seria prosseguir procedimento circular, pousando no 7. Whisky Bravo Charlie. Solo 54, libera a direita, solo 1219. E o Whisky Yankee Uniforme, informa que se cancelar e prosseguir visual para o 17, perde a prioridade, já tem uma aeronave na final do 17 para pouso. Ok. Vou prosseguir então. Prossegue para o 10 então, aguardando o pistoleiro. Livre. Whisky Yankee Uniforme. Ghost Lock está autorizado a completar e interceptar o eixo da final, agilizando. Do visual. Ok, vai agilizar o Golf Quilote à medida do possível. Lima Mike, na Quebec, chama a torre 118, decimal 95, para prosseguir o táxi. Que Yankee Uniforme, livre pouso no 0, vento no 90 graus, 1-1 mais. Uniforme. Só confirma o passe de destino? Change. 919, pronto, copia. Boa. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050, o altímetro no 015. Faz a mesma linha e mantém. Faz a mesma linha e mantém, do nome não. Faz minha rota. Decolou da pista 10 com curva direita, perfil da EO, Leda, transição ótima. 5024 é o código, 120.8, controle. Pouso alto, livre pouso 10, 17, confirmando, o vento 80 graus, 089. Paciente do vento, Golf Love. Trem baixado, travado. Paciente. O 169 agilizando manobras. Kenk uniforme, solo 56, libera a direita, solo 219. Controle de Salvador, passareiro 2231. Passareiro 2231, chame agora o centro Recife em 1260, alterno 288. 260, 288, bom trabalho, 2231. Vento 180 graus, 190, aeronave da Gol iniciando rolagem da 190. O 169 reautorizado, decola da 10, 180 graus, 099. Quilo Oscar, solo ao 57, libere na Taxway Lima e aguarde para ingressar na 97. Taxway Alfa, Juliette, contorno parte principal, ingressa Lima, Mike e reporta na Quebec para cruzamento. Tal foi Yankee, ele mantém no 7. O Filósofo stand-by no transponder. Meia da Azul, livre pouso no 0, vento no 60, graus 109. Livre pouso, pista no 0, Azul 4306. Controle, Santa Lisa, voa direto em TAP para levar uma formação aqui próxima a mais. Tá livre, direto em TAP, então 3190. TAP 3190. Santa 10, Azul 4206. Uno 169 da Gol, decolado 58, controle 1208. 20.8, vou 1169. Autorizado seguir a aeronave até o Pat 5. Meio 400, faz. 1169, contato radar na decolagem Subol 400, saída da EL. 400, saída da EL, Gol, 1169. Rota girando base final da 97, baixado e travado. Mike é com Delta. Delta reportará a base para a direita, baixado e travado. Delta, tem condição de alongar a perna do vento da pista 17? E aguardar para girar a base? Afirmativo. Gente, alongue a perna do vento da 17 e aguarda para girar a base. O Mike é com Delta. Aguarda. Quem é que aguardando pra iniciar? Presente Leila, o nono é lá. Lote 5. Mano? Autorizado, vai pro lote 5? Autorizado. Ponto 94, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, 33894. 306, ingresso para o 08. Ingresso, botão 8. Estamos autorizando, TAM 45. Delta autorizado, gira a base, reporta 3 checados, final da 1-7. Informo que a aeronave está na cabeceira 1-7, aguardando para iniciar a decolagem. Delta. Diz que é aquele informe autorizado de cruzamento da 1-7. Quem direção junto, confirmando o seu bem? Desça para 2.000 pés, após etapa Ruituna, IRS foi autorizado, altímetro 015, reporte para o presidente. Ok, o TAM 3190, 2.000, 015, após Duna, Duna, voa, completo o procedimento, IRS está pistando 0, fora da estabilidade. Autorizado iniciar, Delta Alfiac. Livre por de TAP, então 3890. Prosseguindo agora para 3.000 pés, o altímetro 1015. Número 66, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, o altímetro 1015. Encerra a tango na escuta? Está em que parte, confirmando? Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá e aguarda para ingressar, tem um helicóptero para pouso na 1-7. Naves aí que ingressaram no Pátio 5 com a guarda Baeté. Delta na final da 1-7, embaixada checando. Delta Alfa Yankees, controle 1-2-0-8, decolada 1-0-3. 28, boa noite. Delta Alfa Yankees. 5973 ali, mantém 1-0, corrigindo. Alinha e decola pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. 0-0, saída da El. Saída da El, 4-0-0. Delta Alfa Yankees. Delta Liverpool, na 11. Para ingressar. Mandou call sign, é Papa Tango. 1169, chame Centro Recife, 1251, alterno 3395. 251-3395, uma boa tarde. Boa. Aqui é com o Delta do Estado, considere solo 06, autorizado o táxi até o Pátio 4. ...5973, decolado ao 06, controle no 208. 208, uma boa noite, senhor. Obrigado. Aqui é com o Delta, stand-by no transponder. 5976, decolou, perfil Cuca. Serra Tango autorizado ingresso, táxi pela pistão no 7 até a cabeceira, após regresso para o Pátio 5. 973, o controle opera em 1208. 208, obrigado. Trolli Salvador, boa noite, Rio 5976, perfil Cuca. Contato radar na decolagem Rio 5973. Suba, 310, direto Puca. Direto Puca, 5976. Autorizado. 3894, direção mínima sobre tapa. Afirmativo, livre descida para 3 mil pés, 3894. Estabilizou, tá 3190. 0, completa o IAS Express chamando Torre 18 decimal 95. 90 é parte externa. Total externa, 390. Do 5963, está presente, está livre o Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, obrigado, senhor. Frequência segura estacionar. Tá 3190. Tá 3190, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 095. Livre pouso no 0, 10 no 5, 3190. Yankee, o motor? Escuta, Delta Alpha, na livre ascensão 400, desconsiderando a descrição da carta Delta Alpha. Delta Alpha, 3.000, tá com referência, pode prosseguir 2.000, tá 3.894. Siga para 2.000 pés, LS Express autorizado, reporte localizador, 3.894. Para localizador, tá 3.894. 145, controle de Salvador, prossiga. Está autorizado agora para o de Bonfi, na chegada Bonfi, desça para 4 mil pés o altímetro no 015. Nave 0, solo 1-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre à direita, solo 2-1-9-0, San 3-1-9-0. Mandou muito boa noite, San 3-1-9-0, livrando a sua esposa. Alfa Juliette, portão 2. Alfa GDF do 2, o TAN 3190. Atingiu 50, 1-1-66 da Gol. 1-1-66, prossiga para 2 mil pés, após estar com o Iduna, 1-0-1-5, permanece o altímetro. Desce para 2 mil pés, aguardando autorização por DS. Obrigado, ETAP Iduna 2000-1-0-1-5, guardando DS 1-1-1-6. E o 5973, chame centro Recife, 1-2-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-1-2-5-4-5, bom dia, obrigado. Boa. O que chama o solo? Puxa, né, 6201. 01 no Galeão, prepare da EL, Lia da Morte, vaguarde e cópia. Tô para o táxi azul 6919, que é o B70, 5 horas de autonomia, o alternado é Ribeirão Preto. Canal 3395. Até através do gate 06, o azul 6919. Taxa autorizada até através do 06. Lá vai manter posição e aguardar. Azul 6919. Estabilizando no X-Ray, TAN 3894. Completo o procedimento, chamando Torre 1-1-8-3-1-9-5, TAN 3894. 3895, obrigado, boa noite. Boa. Meia-nove-1-9, autorizado para seguir contato, via NG Alpha, no ponto esperado 1-0, Torre em 1-1-8-9-5, TNH 1-0, 1-5, boa viagem. 1-0-1-5, em alta. Eu espero a torre 1-1-8-5. 6-2-0-1 da Avianca, plano para Cobre? Acesa. 1-3-6-0, nível autorizado, Avianca 1-0, Resumato, DCT Lúbito, Barbacena e após conforme. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Mótipa. Polo 208, controle, 5-0-4-2 o transponder. Autorizado Salvador 360, Mato Missão de Voo, Pesolou 10, Esmato, Lúcio, Barbacena. Nova pista 10, curva direita, da Aula da Ponte, 5042, do controle 1208. 5042, o transponder copiado? 5042, e o controle 1208. Depois com o congestionamento. Salve Salvador, por gentileza, confirmar a frequência da Torre Salvador 1-1-8-8-5. 1-1-8-9-5. Obrigado. Localizador, Gol 166. Bruno 66, chame torno 8, decimal 95. 845, obrigado, bom trabalho aí, pra cá, Tocão. Boa. Oi, Salvador, muito boa noite, muita boa tarde aí. O número 66 da Gol está a 2 milhas do Inter Sierra. Toca, camisador, visual. Boa tarde, o número 66, repórter externo. É 99, mantendo o ponto de espera. Boa noite. Boa noite, Salvador. Boa noite, mantenha o ponto de espera 6999. Três 894, solo azul 7, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, tá 3894. Índia Serra baixada e travada, igual 966. Vento 166, vento 150 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5, livre pouso na 10. 150 com 9, livre pouso no 0, obrigado, 166. Salve Salvador, boa noite, boa tarde, tá 3294, Librona, você escuta. Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 3294. Puxa, né, Ramião 143. Prossiga na chegada com fidesa para 4.000 pés, 1.015 é o altímetro. Aqui pode voar a duna? Né? 645, afirmativo, voando duna, aguardando o último vetor para interceptar o log, voo no 645. Livre descida para 2.000 pés, o gol no 645, altímetro 1.015. Tá, amigo Salvador, é, solo Salvador, gol 1.869. 1.69 para o Siga. Gol 1.869. Da informação 90, autorização de tráfego para Brasília 360. 869 Brasília, aguarde cópia, prepare agora e alerta. 3894, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, 3894. 1869, pronto? Prossiga, gol 1869. Salvador Brasília, 360, nível autorizado, via Upers 117. Decolando a 10, primeira curva direita, saída Arbor, após alerta. Uno 208, controle 5043, o transponder. O 1869, autorizado, Brasília, nível 360, Vietor Coluna 7, Nicola Piscina 0, curva direita, Arbor Elefa. Controle 1208, transponder 5043. Reporte ao concessionamento. Gol no 166, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, da Juliette. 69-19, decolado ao 22, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho, Azul 6919. Controle Salvador, boa noite, Azul 6919, passa 1500, na Dael. 6919, contato radar na decolagem, suba ao 340, saída da EL. Suba ao 340 na da EL. Pode voar direto da EL? Livre, direto da EL. Ok, obrigado, direto da EL. Azul 6919. 67, Brasília. 360, nível autorizado. Decola da 10. Primeira curva direita, saída arbor, elefa, viro peso 17. Bruno 208, controle, 5045 no esponja. Obrigado, Brasília 360, decolada 10, curva direita, agora elefa. Elefa, 508, 0045. 567, após quando pronto para o estacionamento. O 166, autorizado em criação na Juliette, através do 8, segue o follow me até o portão 9. Gente, tá livre, através do Juliette, através do 8, follow me até o 9, obrigado. Para interceptar o lock, esquerda, proa 155, reporte estabilizado. 55 vai reportar estabilizado, agora mesmo. Está livre das restrições de velocidade, 6143. É, controle Salvador, o azul 6919. Está liberado, cumpri a restrição. Na 25ª milha, nível 130 acima. Sim, antigo, está livre das restrições, o 6919. Ok, muito obrigado. Azul 6919. Autorizador 645, visual. 645, completo elétrico, que se vai chamando torre 18, decimal 95. 95, obrigado. Até daqui a pouco. No 645, passando estudando e baixo travado. Pouso no 645, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 99, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 10, agora 645. Posição 62, é o pushback acionamento. 62 está livre, pode estar. Boa noite, 69. 6143, prossiga para 2000 pés. Autorizado, ele é Texway, reporte localizador, altímetro 1015. 2000 pés, reporte localizador de Canela 1015. Azul 99 passando 140, Dael. Erro, 699, aguarde transferência. Podemos dar presente o Abride? Assiste agora o Centro Recife, 1251, na Alternão 3395, Azul 6919. Centro Recife, 1251, no 3395. Muito obrigado, bom trabalho a todos aí. Até a próxima, Azul 699. Até. Ingresso na Juliette, mantenho, eu ingresso na Alfa e mantenho a posição antes da Juliette. Alfa, mas bem antes da Juliette, no meio 4. No 869 na escuta? Prossegue, iniciou agora. Já iniciou o pushback? Afirmo. Então agora o Boronha tem a nota. Tente. Então, 3567 no 03, já está iniciando? Agora. Entende. Voo no 645, mantém a posição da Juliette, aguarde para ingresso. Mantendo na Juliette. Voo no 645. No 869, agora a distância para início do táxi, no 869. Passadora da CNM 201, estacionamento, posição 4. No 4, aguarde, número 2 do setor. Aguarde. Ano 143 completo, procedimento chamando torre 18 decimal 95. Salvador, boa noite, o Xaimé 143, final da Copa Terra. Xaimé 143, parte terno. Ah, aparemos, não sabemos. para o táxi da Kuno 23 a bordo, 3 horas e 20 na Ribeirão. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de esperada 10, torre 1895, QNH 1015, boa viagem. Índia Alfa, 1895, obrigado. 1869, autorizado fazer contato via Índia Alfa no ponto de esperada 10, torre 1895, QNH 1015, boa viagem. 1645, após a aeronave da companhia livrar a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma para o portão 10. Seguindo o falando da Inferno. Afirmativa, após a passagem da aeronave da companhia, livre para o 10, na... seguindo o Fala, meu irmão, no Beco. No 04, está livre pushback após pro táxi. É, manda pro táxi, 601.